ministros de Cristo, fomos chamados para servir, desvendar os mistérios do amor que nos faz unir. Fiéis no que nos confiaste, em nós, Senhor, faz brilhar as luzes ocultas das trevas, nos corações vem habitar. Senhor, traz a luz, mostra o que há em mim. Em ti eu sou fiel, teu louvor é meu fim. Senhor, traz a luz e que eu possa ver em amor como filhos, teu nome a exaltar, viver como apóstolos. Somos fracos, mas em ti somos fortes, sofrendo por amor. Em ti encontramos a sorte, instruímos em humildade, sem nos gloriar, Senhor. Que o coração seja puro e que em nós reine o amor. Senhor, traz a luz, mostra o que há em mim. Em ti eu sou fiel, teu louvor. Só palavras, mas a força do teu agir, como um filho que se entrega à tua vontade, eu quero seguir com amor e mansidão. Teu reino, Senhor, eu quero ver em virtude e em verdade. Em ti eu vou me fortalecer. Mostra o que há em mim. Em ti eu sou fiel, teu.